Doutor Aiex, José Elias Aiex Neto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Guilherme? Satisfação recebê-lo aqui para falarmos de um novo livro, um novo trabalho de sua autoria, chamado, inclusive, Uma Vida em Busca de Discernimento, lançado, né, pela editora Epígrafe. É um conteúdo autobiográfico. O que você aborda nessa obra, nova obra lançada? Esse autobiográfico, né? Os quatro anteriores não eram, foram de certa forma relataram assuntos ligados à minha profissão, né, que é a psiquiatria, mas esse é autobiográfico e eu conto rapidamente assim uma parte como foi a minha vida desde criança até chegar à fase que eu estou agora. E os discernimentos, né, as certezas que eu fui adquirindo durante a vida em relação a alguns assuntos, né, através de muita reflexão, muito estudo, né, muita busca. E então eu falo do discernimento alcançado em algumas áreas, né, e depois eu falo a respeito da conscienciologia, que é uma ciência que eu encontrei aqui em Foz e que eu estou, inclusive, fazendo parte, né, dos estudos da conscienciologia lá no CAEC, né? E isso faz 3 anos já que eu estou frequentando lá. E o que significou a conscienciologia nesse aspecto, né? Inclusive em relação a uma luta que eu estou enfrentando, que eu tenho uma doença, é um câncer, né? E que eu estou enfrentando essa doença já faz quase 3 anos. E que eu estou tendo muito apoio, né, da conscienciologia, no sentido não de procurar uma cura, né? A cura eu estou buscando através, ou tratamento, estou buscando através dos tratamentos convencionais, inclusive tomando remédio, fazendo todas as orientações dos médicos, mas no sentido de alcançar uma evolução consciencial, né, que é o objetivo de quem procura frequentar a conscienciologia. Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu posso dizer assim que eu tenho a sorte de encontrá-lo com alguma frequência, né, em locais aí que nós frequentamos. Agora, muita gente se pergunta na cidade, né, por onde anda o Dr. Aiex, enfim, está afastado dos trabalhos, está aposentado já, como é, né, como é que está a sua vida atualmente, inclusive aí nesse processo, né, de luta contra esse tumor? Como você sabe, Guilherme, eu nos últimos anos eu só me dediquei ao serviço público, né? Eu fui concursado da Prefeitura de Foz, passei em 2 concursos públicos e trabalhei 25 anos na Prefeitura de Foz. Antes já tinha trabalhado em outros lugares e eu fui aposentado. Um vínculo, eu fui aposentado por tempo, né? Tinha mais de 35 anos e já estou com 66 anos. E o outro, eu fui aposentado por tratamento da doença, né? Então foi compulsório, assim, em função da doença. Então eu estou afastado da profissão, apesar de que realmente sinto muita falta, né, da atividade médica. Mas, assim, continuo lendo, escrevendo e fazendo as minhas interlocuções com a Folha de São Paulo, né, que é uma outra coisa também que eu coloco no livro. É uma questão, assim, eu durante esses anos todos, né, mais de 30 anos, eu tinha o hábito, sempre tive o hábito de escrever cartas para veículos de imprensa nacional, como a Folha de São Paulo, Veja, Isto É, Época e outras, Carta Capital, super interessante. E essa interlocução com essa imprensa nacional, grande imprensa nacional, né, eu continuo fazendo agora com a Folha de São Paulo, que é com a qual eu tenho mais afinidade. Inclusive, eu tenho publicado na Folha de São Paulo 256 cartas, né, ao longo da vida, e 9 artigos de opinião, porque eu acho que é uma maneira de eu me manter conectado, né, com a inteligência nacional, E isso me dá um retorno, né, no sentido de consolidar o discernimento da, que eu já te falei no início, né? Muitas coisas que eu consolidei foi através dessas. Inclusive, o livro anterior, o Psiquiatria Sem Alma, que eu falo sobre a indústria farmacêutica, né? As informações iniciais foram muito da imprensa nacional e depois, a partir delas, eu fui buscar livros, trouxe muitos livros dos Estados Unidos e da Inglaterra, e aí eu levei 10 anos e consegui escrever o Psiquiatria Sem Alma. Então eu continuo tendo essa atividade intelectual, né? Uma atividade de militância, principalmente acerca dos valores nos quais eu acredito. Agora, o Psiquiatria Sem Alma é um livro, né, que foi lançado ali, se não me engano, em 2012, né? 2012. E que hoje a gente vê que existem outras publicações estrangeiras abordando mais ou menos a mesma linha de pensamento. É uma crítica, principalmente, a algumas práticas médicas adotadas na área de psiquiatria com relação à prescrição de medicamentos, enfim, a uma desumanização até muitas vezes do paciente? É, sem dúvida. Infelizmente, a psiquiatria, ela tem sido alvo da volúpia por lucro da indústria farmacêutica multinacional. Eu tive depois que eu lancei o livro em 2012, já saíram três publicações no exterior, duas traduzidas aqui para o Brasil, outra ainda não, que mostram o seguinte, elas referendo o que eu coloquei no meu livro. Né? Uma delas é do Peter Gott, que é um dinamarquês, que é um cientista respeitadíssimo no mundo, que é da plataforma Cochrane, que é uma instituição que faz a crítica dos todos os ensaios científicos que são lançados no mundo, principalmente para conseguir liberação de patentes de medicamentos. E o Peter Gott, o livro dele é respeitadíssimo, está fazendo um grande. Foi lançado em 2016 o livro do Peter Gott, chama Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Ele chama a indústria farmacêutica de crime, ele diz que ela funciona como crime organizado. E um dos capítulos do livro diz: Psiquiatria, o paraíso da indústria farmacêutica. Então hoje é muito difícil você encontrar pessoas que não tomem um antidepressivo, que não tomem um ansiolítico e tal, e muitas vezes desnecessariamente, né? E basicamente assim, em função de que é preciso dar lucro para a indústria farmacêutica. E eu, assim, eu inclusive, eu estive em contato agora com Curitiba, onde eu fiz o lançamento através da editora que eu fiz o lançamento do Psiquiatria Sem Alma, e há interesse em que ele seja lançado uma nova edição. Então, acho que daqui para frente eu vou trabalhar na edição revisada desse livro e atualizada, né, com informações como essa do lançamento do livro do Peter Gott. Apesar de que nesse aqui, uma vida em busca de discernimento, eu falo disso também. É porque esse é um discernimento que eu alcancei e que eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Quer dizer, eu como psiquiatra, que trabalhei 40 anos praticamente na psiquiatria, e que sempre estudei, sempre me atualizei, eu tenho certeza do que eu disse. Infelizmente, a indústria farmacêutica, ela está influenciando muitos médicos no sentido de receitar medicamentos de uma maneira que não atende ao interesse do paciente, mas ao interesse dela de lucro. Pois é, a gente vê até, né, discussões aí de projetos de lei aí para regulamentar, mas digamos assim, facilitar a entrada de vendedores nos hospitais. A gente está vendo aí em discussão atualmente, enfim, a situação aí bem delicada. Agora, voltando a falar do novo livro, né, chamado Uma Vida em Busca de Discernimento, eu vejo aqui que é realmente um repasse, né, sobre a sua trajetória. Tem aqui falando desde a infância e juventude, a vida profissional, participação na política também, comunicação com os veículos de imprensa. Isso na primeira parte. Aí, quando chega na parte 2, fala do discernimento consolidado ao longo dos muitos anos com relação aos temas ali, né, levantados ao longo da carreira e também, enfim, a consolidação de ideias todas durante a trajetória? Exatamente. É consolidação depois de muito estudo, muita pesquisa, algumas áreas, né, assim como a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, que é uma coisa importantíssima, que eu não abro mão. É, inclusive, infelizmente, hoje, nesses dias, quando a gente está vendo aí muita gente querendo a volta da ditadura, quer dizer, e eu sempre fui um democrata, eu inclusive estudei medicina na década de 70, no início da década de 70, eu, sob o regime do AI-5, né, que era a ditadura militar, que tentam dizer que não existiu no Brasil, mas que realmente existiu, né, e que nos tirou o direito de ter opinião. Nós, estudantes daquela época, eu estudei de 70 a 75, a gente não podia falar sobre o que a gente pensava sobre o nosso país e nem discutir política. Então, foi o maior crime que a ditadura militar fez para o Brasil, além de ter matado gente, como isso aí são coisas que já foram muito faladas, mas muita gente não se dá conta de que eles nos tiraram o direito de pensar, de ter opinião sobre o nosso país. Eles tentaram nos fazer uma lavagem cerebral, inclusive com slogans como Brasil, ame ou deixo, com aquela música terrível do Dom e Ravel, né? Que foi uma dupla de cantores medíocres que fizeram a música do regime militar, né? E que era assim, ufanista, né? Tentando dizer, olha, o Brasil é uma maravilha, quem não pensar igual a nós, que vai embora. Quer dizer, então, como a gente não ia embora e queria ficar aqui, estudar, e, por exemplo, eu queria ser médico, tanto é que eu me tornei médico, que a gente tinha que ficar quieto, e só que isso nunca morreu dentro de mim, dentro de outros democratas, tanto é que a gente participou do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e conseguimos a democracia. É muito triste hoje você ver muita gente querendo o retorno de uma situação como aquela, né? Então, é uma questão assim que eu reafirmo. A democracia, ela pode ser imperfeita. Se existe gente que comete coisas erradas, que rouba, que desvia dinheiro, a sociedade, através da democracia, tem que corrigir isso, mas não, né, querer que acabe a democracia. E muitas dessas ideias expostas aqui, portanto, no novo livro, Uma Vida em Busca de Discernimento. Para fazer aquisição, o livro está disponível no site da editora Epígrafe, livrarias também, como é que é? A Epígrafe, ela está distribuindo o livro nas outras livrarias de Foz, né? Na Cunda, na Curitiba, na Página. E então é através da Epígrafe, né? Deve haver um lançamento na Feira do Livro, né? E antes talvez tenha um outro lançamento aqui na cidade, que eu estou programando aí através do apoio de uma empresária aqui da cidade, que a gente tem uma afinidade muito grande. E aí a gente já, mas já estamos divulgando através do Facebook, do WhatsApp, né? Então já mas as pessoas podem adquirir através da Epígrafe. Conversei aqui com o Dr. Aiex, José Elias Aiex Neto, falando aí sobre seu novo livro, né, apresentado aí, Uma Vida em Busca de Discernimento. Aiex, muito obrigado pela participação aqui na RCI e parabéns aí por essa carreira toda, né, dedicada às letras, não só por meio dos livros, mas também de todos esses artigos publicados aí ao longo de muito tempo na imprensa. Muito obrigado, eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade.